Confirme para o controle. 5446, informa que está livrando 19 para o 07. Copiado, trip 5446. Papa Romeo, Fox Air November, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa norte, limitado pelo localizador. Desse mantenha 4.000 pés com ajuste padrão. Proa norte, 4.000, ajuste padrão. E você vai seguir Boeing 767, sua posição de 10 horas 26 milhas, cruzando 70 e iniciada para 3.000. Copiado, Juliette Alfa Vitor. Hotel Salvador, trip 524. Trip 5241, contato radar decolagem, saída árabe, suba sem restrições para 200. Sem restrições, 200, trip 5241. Papá, papá, alfa, tango, tango, vetoração para sequenciamento, curva esquerda pro 015, seu limite ao localizador. Isso e mantenha o 050. Tango 8487, está autorizado a final do procedimento, desça para 2.000 pés, informe no localizador. 2.000 pés, permanece no localizador. Vetoração para sequenciamento, Alfa Tango Tango, esquerda, proa 015, desça para o nível 050. E 5446, número 5 para aproximação, reduza a velocidade para 2109. Reduzindo 210, 5446. Externo. Pode iniciar. Tambor pouso. A 3217, complete a final, chame a torre Salvador, 118.95. Autorizado, chame para o táxi. Direto à água, 5241. A 3217, controle Salvador. Fox November, curva direita, proa 030, seu novo limite é a radial 2, correção 300 do VR Salvador. 030 agora na proa e confirma o limite, agora é o VOR. Confirma, seu novo limite é a radial 300 de Salvador. Campo à vista? Sim, está descansado. Sente livre pouso na 10, vento 210 graus com 89, altímetro 10 no 3. Aqui é sente, foi autorizado na 10, tanto 217. Fox Air November está agora afastado para a Duna, 15 milhas. Reassuma a navegação com curva direita para o de Duna. Fox Air November desça para 2.000 pés, está autorizado a final do procedimento. Sistema 013, padrão. IP 5446, desça até 060. 5446, 060. Após o Airbus na curta final, a linha mantém no 0. 5446, vetoração para sequenciamento, curva direita, proa 160, seu limite é radial 260 do VR Salvador. Direita 160, limite é 260 do VR Salvador. Afirmo. Cargo 8487, estabilizou o localizador. Custa cargo 8487, completa final, torre 118.95. Direita 121 no 1, TAM 3217. O curso do localizador intencionalmente aguarda o vetor final para interceptá-lo. Vai aguardar o vetor final para interceptá-lo, Alfa Tango TAM. Pista úmida, tempo bom no momento aqui, pista úmida. Fox Terra 9, tem que o Sânima tem indicado até Duna? Obrigado. Salvador 5446, atinge mantém o 060. Isso é para o 050, trip 5446, aguardando o vetor para o localizador. Gente, descendo para 5000, aguardando o vetor. Alfa Tango Tango, curva à direita na proa de Duna para a final do procedimento, desça para 2000 pés o ajuste padrão. Desça para 2000 pés, autorizado a final do procedimento. No 620, chamo na frequência 1208. Para o 050 na chegada Mari, gol no 620, acione a identificação. Juno 6327, decolado aos 43, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, grato, bom dia, senhor. Salvador, essa carga 8427, passou externo, baixou de novo. Sente reporte campo à vista. Campo à vista, já. Identificação, chegada Mari, esse é para o nível 100. Para uma centena, identificou 5-5-4. Copiar. Contra o Salvador, que deu boa tarde, 6327 do Oxené, da Leda. Oxené 6327, contato radar, autorizado Leda, suba para o 240. Direto Leda 240, seção 6327. Trip 5446 para o localizador, curva esquerda proa 070, desça para 2000 pés, o ajuste padrão. Esquerda 070 com ajuste padrão descendo para 2000. Trip 5446. Estabilizado, Fox Terra November. Fox Terra November, completa final, torre 1895, tempo posto. November. Alfa Tango Tango, controle. Foxtrot Serra November. Fox Serra November, prossiga. Está na final do localizador, solicita a posição 1 no 7. Gente, o Fox Serra November reparte campo à vista. Já está avistado. Gente, Fox Serra November, segue para o 1 no 7, com base pela direita, reporte base para a final. Reporte base para a final, Foxtrot Serra November. Tem indicado até o marcador externo? Afirmativo. Vou direto para o marcador externo, mantendo a velocidade Alfa Tango Tango. Direto para o marcador externo, mantendo a velocidade Alfa Tango Tango. Juliette Alfa Vitor, confirme sua indicada. Pode reduzir para 150? 150. Correção, passarei 2231, informa o tráfego, sua posição de 3 horas e 5 milhas, cruzando o nível 110 e descida para o 50, um Boeing 737-800 na chegada à margem. É o tráfego de que é? 2231. Solo 121, décima 1. Lembrar na última, 21 no solo, a carga 8437. Alfa Tango Tango, você vai pousar na 1-7 e na 1-0? 1-0, já. 1-0? Afirmo. É, te informo que você está a 1,5 milha do localizador. Afirmativo, está mantendo a proa do externo conforme solicitado e passando agora 2.700 pés. É. Controle Samador Oceana 616327. Solicita como final o 160 e direto Ilhéus. Suba para o nível final 160, mantendo a saída da El Oleda, o Oceana 6327. 160, mantendo a da El Oleda 6327. Salvador Juliette Alfavito. Juliette Alfavito, prossiga. Tom José 055, vamos manter só. 160, reduzimos o máximo aqui. E vamos atingir o 050. Para fazer operação para sequenciamento, mantenha a proa, seu limite ao localizador, desça para 3 mil pés com ajuste no 013. 3 mil, manterá a proa após pelo e desça para 3 mil, isso? Estabilizado o localizador, Alfa Tango Tango. Alfa Tango Tango, complete a final do procedimento, está 4 milhas para o externo, chame Torre Salvador 118.95. 2895, Alfa Tango Tango. Controle Salvador, o trip 5446 está bem estabilizado, está na 15ª milha. Sendo trip 5446, completa a final do procedimento e aguarde transferência de comunicações. Está no procedimento, ainda na sua escuta. No 620, informa o tráfego à sua esquerda, descendo até uma centena, é um Alfa Tango 72 da Passaredo. Decolado aos 47, controle 120, decima 8, bom voo. 208, boa, bom dia, boa tarde. Doutor, boa tarde, Oceania 6321. Oceania 6321, contato radar, decolagem, saída Árbol, suba para o 320. 320, Árbol, 6321. Trip 5446, chame agora a Torre Salvador, 118.95, tramo oposto. Segue com a Torre 1895, muito obrigado. Boa tarde, Chão. Boa tarde. Oi. Táxi em frente, iniciou o backtrack, aguarde para o ingresso, vamos ingressar a aeronave na... que está no ponto de espera da TAPA. 32231, estação de vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 015, desça para o nível 090. Gente, esquerda, nós temos o tráfego no Chiquês, estamos reduzindo a velocidade, ok? Afirmativo, o tráfego está a uma milha à sua frente, cruzando agora 80 em descida para 50. Gente, proa 015, descendo para 090. Altímetro no 013. Diretor do pista 0, 1-0-0-3, Alfa Tango Tango. 0, a final, desça para 2 mil pés. Proa 140 para a esquerda, descendo para 2 mil, Juliette Alfavito. Gol no 620, desça para 3 mil pés com ajuste no 0-0-3. 0-0-3, descendo para 3 mil, 620. Oceana 6327, o centro autorizou direto e Ilhéus da presença. Direto Ilhéus, ponto grato, 6327. Trip 5241, chame o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, trip 5241. No 620, irá seguir um Bravo Eco 9 Lima, está agora 4 milhas para a Duna, complete sua redução para 2009. Passaredo 2231 está reautorizado, descida para o nível 050. 050, Passaredo 2231. Controle Salvador, Juliette Alfavito está captando o localizador. Juliette Alfavito, completa a final do procedimento, Torre Salvador 118.95. Se possível, mantenha a sua velocidade até o externo. Vamos bater, obrigado, ótimo trabalho, senhor. Torre Salvador, Papá Romeu, Juliette Alfavito, estamos a 2 milhas para Duna. Juliette Alfavito, ingresso no ILS, reporte no externo. Reporte lá no externo, Victor. 32231, curva direita na Pro 030, limitado pelo localizador. É entendido, 030, poder confirmar o final da mensagem? Afirma, limite é o localizador, proa 030 da presença. 030, limite localizador. Tango Solo 50, livre à direita, Solo 121, décima 1. No 620, está autorizado a final do procedimento, deixa para 2000 pés. 4000, livre pouso na 110, pista úmida, vento 210 graus com 7 nós. Ciente das condições, pouso autorizado no 0, 5446. Está autorizado a presente pro de Duna, papel 2231. Kilo Delta, temos mais uma aeronave no sequenciamento, estimado de 2 minutos. Sou Salvador, Juliette Alfavito, passando o estado. Sente Juliette Alfavito, evento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro no 0 no 3, aguarde pista livre. Andando, Vitor. Solo 53, livre à direita, solo 121, décima 1. Livre à direita, 2195446. Para controle. Agora na frequência 1251 e alterna 13395, mantém o nível no 60. Alfa Vitor, vento 210 graus com meia dúzia de nós, altímetro 10 no 3, livre pouso na 10, pista úmida. Sente, Juliette Alfa Vitor. Sinal do ILS, desça para 2000 pés e informe no localizador. Para 2000 no localizador, a Saredo vai reportar, 223. Receptor localizador, acelerou o 620. 620, completa final, torre 1895, tem um bom pouso. Obrigado, já. 321, chame o centro Recife, frequência 1260 e alterna 1288. 260-288, uma boa tarde. Boa. Estamos com mais duas aeronaves no sequenciamento, estimado mais 3 minutos. Torre, boa tarde, voo 620, uma mil e meia, Ninja Serra, baixar de checado. Gente, continua a aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardado. Juliette Alfa Vitor, solo 55, livre à direita, solo 121, décima 1. Mantenha 5627. No 620, vento 220 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3, livre pouso na 1 no 0. Repouso na 1 no 0, bombeio 3, bombeio 220. Victor Kilo Delta, decolado ao 56, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, grato, Kilo Delta. Drone Botec, Papatec, Victor Kilo Delta, decolou 97, passando 1500. Boa tarde, Vitor Kilo Delta, contato radar, suba para uma centena sem restrições na saída árvore. Uma centena sem restrições na árvore, Vitor Kilo Delta, grato. Passarei 2231, complete a final, torre 1895, tambo pouso. Bom serviço, vou chamar a torre 1895, passarei 2231. Salvador, boa tarde. 2231 estabilizado no ILS. 2231, reporte externo. Reportar externo. Que prossiga. 121 decimal 1. Azul 6918, identifique, chegada Mare, desce para o nível 050. 620, solo 58, livre à direita, solo 121, decima 1. 121, passou a externa, baixada e travada, passaria 2231. Gente, aguarde pista livre. Ah, seu escuta. No livre pouso na 1 no 0, vento 2 no 0 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso, passei 2231. No. O 2231? No. Agora 220 com 5. Gente. Faz o passarinho da curta final ali, mantenha no zero. Destino Pátio 5. Gente, livre o cruzamento, após o táxi Pátio 5. Precisa de chamar o táxi. Observe a aeronave Asa Fixa ingressando no pátio, após da mesma, livre o táxi, altímetro no 0 no 3, chama para ingresso. No solo 01, livre à direita, solo 121, decimal 1. 21, 2231. Nossa. Boa tarde, 1966, mantenha um ponto de espera. Linha 27, linha decola da 1-0, vento 2-1-0 graus com 5 nós. O ingresso é pateado e pronto no 7. Após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém no 0. Após início da corrida da aeronave à frente, ele mantém 9-6-6. Azul 6918, vou indo para o de Duna, pista para 2000 com ajuste no 0 no 3 e está autorizado a final do procedimento. 5627, decolada ao 03, controle 120 decimal 8, bom voo. Controle Salvador 208, 5627. Controle Salvador trip 5627. Boa tarde, 5627. Contato radar, suba para o nível 130 na saída Conde. A proa direto quanto é pra gente? Tudo exato, Conde. Obrigado. Azul 6918, informa o tráfego da sua esquerda, posição de 10 horas, 10 milhas, com deslocamento oeste, cruzando o 90 em subida para uma centena. 1966, irá manter o ponto espera estimado de 2 minutos devido ao desempenho da aeronave à frente. Mantenha Quebec. Meia livre decolada 1-0, vento 2-1-0 graus com 5 nós. O Juliette Serra pronto. Livre decolada 1-7, vento 2-1-0 graus com 5 nós. 5-6-2-7. Vamos manter proa 0-70 e o 75. Para evitar formações aqui para aproximadamente 20 milhas ali. Tá livre. Obrigado. Tá notando o livre ingresso, parte livrando. Negativo, ingresso e a parte livrando. Descerra, decolado ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 1208, muito grato, Serra. Voo 966, decolado ao 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, 966, boa. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 966. Ligou no 966, contato radar, subiu para o nível 370 na saída PUCA. 370, saída PUCA, 966. Controle Salvador do Papá Papá Zulu Juliette Serra. Boa tarde, Papá Papá Zulu Juliette Serra, corredor Axé, condições visuais, informe no Prada Barra. Informe Amaral Serra. Você vai manter o número pés até Valência? Se for possível, 025, senhor, direto. Autorizado, 2500 pés, direto, Valença, Juliette, Zulu, Juliette Serra. E vai alternar Veracruz. Vai pousar agora em Veracruz, copiado? Zulu Juliette Serra, o número PES, corredor Axé, informe fora da barra. Rodão no zero, vento 210 graus, com meia dúzia de nós. Autorizado, 070 para desvio, gol no 966. Autorizado, desvio 966. 966 informa o tráfego, sua posição de 12 horas, 8 milhas, cruzando o nível 70 em exceção para 130, é um Alfa Tango 72. Tráfico é um tráfico de sucesso, 966. 35627, informe sua razão de subida. Mantendo agora 3.100 pés por minuto, não. 35627, mantém 1.000 pés de razão. Copiado. Zero 097, decolado ao 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Salvador, boa tarde, voo 097, nada El. Tá, ligou no 097, contato radar, só para o nível 400, autorizado Leda. Apresente Leda 400, 1097. 6918, completa final, torre 1895, tempo pouso. 8900, obrigado, boa tarde. Salvador, boa tarde, azul 6918, tá umas 2 milhas e meia de ar. Reporte externo. Inferno Azul. Gente, Azul 4118, livre pouso na 1-0, pista úmida, vento 200 graus com 5 nós, altímetro no 0 no 3. Livre pouso na 10, minha 9-8. Frequência livre, Zulu, Juliet Serra, não há tráfego conhecido para lhe informar. Gol 1966, tráfego superado, chame o centro Recife 12685 e alterna 12545. Papatango Vitor Kilo Delta, mantenha uma centena, chame o centro Recife, frequência 12660 e alterna 12288. Line up and maintain runway 10. Azul 6918, solo azul 4, livre à direita, solo 12, 1.1. Clear to line up and take off runway 10, wind 190 degrees with 8 knots. Ou 1097, chame o centro Recife, frequência 1251 e alterna 13395. Airborne at 16, call departure 120.8, have a good flight. Roger that, sir, 120.8, is everybody 118, good day, sir. Salvador Departure Control, Azul 4118, Carpet Profile Dial with intersection lead. That's good afternoon, Azul 4118, with a contact level 300, flying head in lead intersection. Roger that, climb to flight level 300, flying direct to lead intersection, Azul 4118. Tango Lima Kilo Zulu, controle Salvador. Prossiga. 5627, prossiga. Tango Lima, Kilo Zulu, boa tarde. Acione identificação, chegada a AMAN. Chama no ideal de decisão. Fazer na 110 ou na 107, Lima, Kilo Zulu? Quilo Zulu desça para 4.000 pés com ajuste padrão 1013. 5627, serviço radar encerrado, mantenha nível 930 e chame Aracaju na frequência 1203. Azul 4118, Azul 4118, S flight level 130, contact now Recife Center, frequency 1251, info label 133.95. Já vou avisar na rota. Já 08, essa identificação. Então, 08, contato radar 65 milhas Nordeste Salvador. Foi bom, se chegada bom, se repartindo a descida. Quatro, linha decola da 1-0, vento 1-5-0 graus, como 2 nasce. Obrigado, Lima, que uso. Tem condição de incrementar a velocidade? 6314, da Colas 27, controle 1208, boa viagem. 208, obrigado. Sinai 6314, boa tarde, contato radar, suba para o nível 340, saída móvel. 340, móvel, 1869, redução para 2509, número 2 na aproximação. Lima Kilo Zulu, desça para 2000 pés, ajustando a 013, autorizado sinal ilhessa, parte estabilizada. 317, boa tarde, Alenhari, decolado por cima 0, Viaduna, 50 graus, 179. Na 6314, estamos em centro Recife, 12685 e alterne 12545. 2685, alternando 2545, Xané 6314. Controle 1208, boa viagem. 208, boa viagem. Salvador, 3217.